pode ser. Foram muitas batalhas pelo caminho. Ele está de volta. Senhoras e senhores, com vocês, o Ilha lá do Leste. Uma chance, um ritmo, um sonho. Na selva de pedra. Esse é o momento. Isso é rap. Saca só. Na selva de pedra. Guerreiro tem outro guerreiro pronto pra função. Bora, eu também sonho com a revolução. Bora, filho. Pra quem acha que segue a sua sina sem maldade. Bora, filho. Pra quem acha que segue a sua sina mais um. Sem maldade, maldade. Deixe nada de tomar o brilho. Sem maldade, mas deixar pela metade. É desrespeito com quem há de se guiar pela minha verdade. Minha escolha de vida é meu prazer inexplicável. Por isso o jogo é desse jeito. Por certo, guerreiro, deixa por nós. Disposto a tudo ou nada, nós por nós. E se não ficou assim, não funciona. Minha escolha de vida é meu prazer. Trabalho e organização, você não entendeu? Eu dou valor quando meus chapa, minha família. Rap, minha vida, vida. Quem fechar com esses sonhos, Resto Life, BDO. Sente a pulsação no coração.